Passaria 2228, é o controle, última chamada. Passaria 2228, é o controle, Salvador. Passaria 2228 na escuta. Dois dois dois oito é o controle. Oi? Passaria 2228 é o controle. comandante, aqui eu tenho de regresso. E aí, comandante, chama o centro Recife, que ligou a guarda. A frequência é 1288 1260. Você fica tranquilo aí, comandante, não vai reportar não. sua descida até 4 mil pés, acione identificação, voe na proa do Serra Vitor 368. 4 mil pés, descontrole. Ativo, Serra Vitor 368. 9042, está autorizado o RNAV, a partir do Serra Vitor 368, informe estabilizado. 0 a partir do 368, está autorizado. O ajuste modificou para 1013. Padrão, azul, 1042. Azul 40, 9042. Pela torre 1185. 1185, boa. Oi, azul 9042, estabilizado. Azul 9042, autorizado, pouso 10, vento 110 graus 10 nós, confirme visual com campo. Ainda negativo, livre pouso 90, azul 9042. Azul 9042 considera autorização de pouso, reporte visual com campo. Chegou a visual, azul 9042. 2000, visual azul 9042. Autorizado pouso, 90, ventou uma centena de graus, 109. Teve pouso, 90, azul 9042. Azul 9042, o ajuste agora 1013. 1013, 9042. Azul 9042, solo 50, direito 1211. Direito 1211, azul 0042. Delta Portugal 024, approaching Golden Point Runway 10. Portugal 024, clear to line up and take off runway 10, the wind is 100 degrees, 110. 04, line up and take off runway 10, Air Portugal 024. Turbo 592, boa noite. 592, meu cordial, prossiga. Usando 175 para 150. Tá desviando? Tá bom no mar. Então vou na plana Serra Vitor 368 para completá-lo a partir do 368. O ajuste no 03 autorizado descida para 4.000 pés. 4.000, vou Serra Vitor 368 da presente, 592. Vamos a 3-4 ação de identificação. Foi na prova do Serra Vitor 368 para o procedimento da Renave Salvador. Um ajuste no momento no 03. 03 aprojo 368, desce para quanto? Para 024, we are crossing 1,600 feet climbing on the Borba Departure. We via Borba Departure climbing and maintaining level 370024. Borba Departure climbing 370024. 369-9034. 400, acione identificação, voe na produção Terra Vitor 368, desça para 4.000 pés, 1013 o ajuste. Ok, descendo 4.000 pés, 1013, voando para 368, a sua identificação dessa via chegada. Voe na Produção Serra Vitor 368, descendo para 4.000 pés. 4.000 na Produção 368, voo. Afirmativo permanece sob vigilância. Conforme request. De parte central, tira o sufoco. Correto. Esse é Super Safe Direct Dilu. Tem bomba de parque. Bora, Ground Zero Two. Salvador, uma boa noite. SAM 3170, Bravo. 3170, acione identificação. Voe na Pura do Terra Vitor 368. Desça para 5.000 pés. 5.000 pés, proa do 368, com o Roberto Vasco. Ativo. 592, autorizado a RENAVE. Desça para 4.000 pés, 1013 ajuste, informe estabilizado. 4.013, controle estabilizado, 593. Controle Salvador, bom, 9400, confirma 53, aumento 14. No 0, no 3, ajuste. Tem aqui 1013.7. ground 024. Now receive center frequency 12685, enable 12545, is your call. 12685 or 12545, ground 024, what are you? Azul 366 para o Azul 9034. E inicialmente 369. O 9592 chama a torre, o 18.95. 18.95, ó. Boa noite, o 592. Vai passar o Serradito 366. 92, torre, 18.95. Opa, desculpa, cara. Boa 90, pessoal, 9400 indicada. 2409. 9044 indicada. 240 agora. Azul 9034 velocidade indicada. 250. Tráfego na sua posição 12 horas, 7 milhas, já estabilizado no procedimento, usando 3 mil pés com 150 nós de grau de início e redução para aproximação. O 9044 inicia redução 1909. Voo 90, força. Voo 9400, autorizado a RNAVE, ajuste no 0 no 3. 0 no 3, autorizado a RNAVE, 9400. Sou 366, 10 segundos de isola, azul, 034. 034, tráfego do pretérito, 5 milhas à sua frente. MDA. Eu não entendi. Forme na MDA. Eu não vou te chamar na MDA porque é muito baixo para me fazer call-out. O 9034, tráfego agora 3 milhas e meia à sua frente, 1000 pés abaixo. Ciente. Condição de reportar na MDA? Negativo, não tem. Então, chame a torre Salvador, frequência 118 decimal 95. 1895, ciente. Garante azul 9034, passando o Sierra Victor 372. Azul 9034, inicie o procedimento de arremetido. Devido à separação de caça coronado da frente, suba para 4 mil pés e chame o controle. 120 decimal 80. A aeronave está cruzando a cabeceira, a torre. Gente, foi solicitação do controle. O senhor deseja prosseguir por conta e risco? Por conta e risco, prossigo. No 592, solo azul no 2, próximo à direita no 21 no decimal 1, agilizando por gentileza na medida do possível. Vibrou no 21 no 592. Azul 9034, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 graus 1 no 9. Ficou no 0, azul 9034. 592, vibrou. Autorizado, 3170. 3170, desça para 4 mil pés, ajuste no 013, autorizado a RNAV. Forma estabilizada. 4013, autorizado a RNAV. 9400, chame a torre, frequência 118, decimal 9. 295, a torre, 9400, mano. Azul, gol 9044. Tráfego do seu 76 milhas e meia.